feito a luz na mão, é parada para os meus irmãos. E ela feito a luz na mão, é parada para os meus irmãos. E conforme meus irmãos, não se leve na ilusão. E conforme meus irmãos, não se leve na ilusão. Olhem para casa, a casa de São João. Olhem para acompanhe meus irmãos, a Senhora da Conceição. Acompanhe meus irmãos, a Senhora da Conceição.